dia, majestade. Bom dia, Zazu. Eu lhe trago as notícias matinais. Vá falando. Todos os filhotes continuam a crescer. Já os elefantes me lembraram de esquecer. Quanto aos crocodilos visitaram o pavão. Quiseram meus ovinhos, mas eu disse não, não, não. Parece que os abutres vão querer emagrecer. De modo que o almoço agora é ao anoitecer. No relatório matinal, a cobertura é total. Todo reino animal em notícia real. No relatório matinal. O que está fazendo, filho? Caçando. Deixe o profissional lhe mostrar. Sim, o búfalo tem uma quente. Mais baixo. Mas o javali. Quente ao chão. Bem abaixado, certo? Sem barulho. E a nova moda é usar com essa frão. Mas se me permite. Devagar. Mais um passo. E. Fusão. No relatório matinal, a cobertura é total. Todo reino animal em notícia real. Ha ha ha ha ha!